vai ser no 26 decimal 0. 260, Federal 9970, deixa para 2 mil pés, o ajuste no 015, reporta TASA. 2015, TASA de Morada. Sussa 6225 com 2 horas e 50 alternando Goiânia, POB 120-4124. Sussa 6225, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pachona Índia, ponto aqui para Torre 1860, QNH 1095. 615, segue ponto de espera, 286, Sussa 6225. Boa, Nine, I think so, are you ready to copy? Ready to copy, go 1-9-6-6. Cleared for Sierra Bravo, Golf Lima, via Open November 857, flight level 360, dial departure after Leda position after Irumi, first turn to the right, score code 5553-120.80. 963, via do Galeão, departure dial, Leda, Irumi, via Upper November 856-857, flight level 362, box 5553, departure 120.8. Correct, comrade, to push back to setup. 153, chama centro Recife, na frequência no 28, decimal 35. 2235, na 3153. Chegou no 865. Sim. Autorização 219? Afirmo. Por gentileza, ciente da Delta, autorização Brasília. Confirmo nível. 360. Autorizado, Brasília, 360, Pesluno 7, saída Arboro 1, eleva, primeira curva à direita. Transponde 5560, 120, decimal 8. 360 autorizada, Pesluno 17, Arboro 1, eleva, 5560 ao alocado, 208 é a saída, 865 da Gol. Correto, chame pronto, portão 1. Vai chamar, 865. Nono minuto, cópia. Meu 29 autorizado para o Galeão, VP9257 Camus, nível de voo 360. Saída da Eola de Rumi. Primeira curva à direita. Transponde 5546, controle Salvador no 208. Autorizado Galeão, nível 360, alternativa 0857, da Eola de Rumi, curva direita, 5546, 208. Correto, confio em portão. Portão 7, chame pronto. 9. Saia 2229, ascendente fixação, mantém a proa de Obduz, após Obduz, na proa de Mário para a chegada Mário. Reporta a Miguel de Pira. Porta dela. Continuidade após Obduz, está? Totalmente mantenha. Controle do Salvador, bom dia, Sané 6225, decola. Puxando M2, 2, 2, 5, contato radar de decolagem, Super 360, via saída Arbo 1. 360, via Arbo 1, puxando M2, 2, 2, 6225, possibilidade de coordenar a proa de Elefa da presente? Autorizado, direto Elefa. Obrigado, Elefa. Confirme. Plano para Serra Novima de Juliette, tá? Autorizado. Em Rimar para Serra Novima de Juliette Delta, nome PES. Colagem inicialmente com Proa Norte, coordenação com a torre. Transponder 01126, controle Salvador 208. Iniciando redução, se fizeram a 9976, descendo a paranisa de voo 050, projetar. Federal 9970, Alfa Quilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Charlie Alfa Fox, protejamento correto, chame, confirmando para mim o POB, alternada autonomia. Charlie Fox, chama todo para assinamento no 18 decimal 60, que é legal no 095. Afirmo, copiei, chama todo para assinamento no 18 decimal 60, que é legal no 095. Desça para o nível 060. 060, 2209. Então, Leonai, head to push and taxi. 6211, portão 7 autorizado, chame táxi. Sonora Branca, 6211. Go 1963, stand by to push back. Stand by. Charlie for Fox, a torre opera 118.60, chame a mesa para assinamento, que é legal no 095. Aguarde, Gono 093. Boa, 963, clear to pushback, come right to protect. Clear to pushback, come back to 1963. Salvador 865 da Gol 01, puxa acionamento. Autorizado, chama o táxi. Chamar 865. Centro Recife, na frequência no 26.0. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4201, passa 1000 pés, perfil da Dial. Azul 4201, contato radar decolagem, sul para o 300, via saída Dial. Em ascensão para o 300, via Dial, Azul 4201. Oxane é 6225? 6225 no 260. O 6211 aguarde instruções de táxi. Aguarde instruções de táxi, 6211. 3229, autorizado voar direto e tá. Presente TAP, 2229. Sexo 1963, alternate copy, 0310 endure, 156 persons on board. Confirm endure. 0310. 1963, stand by to taxi. Stand by. 6219, táxi autorizado para ponto espera 90, via Pátio Uni Índia, ponto de espera torre 118, decimal 60, QNH 1095. Pois 775, rotado radar 61 milhas sudoeste, versus Salvador. Voa na Freud e táxi, para interceptar a chegada à Mari, reporta no ideal de descida. Gente, voa na Freud e táxi, para ideal de descida, ou 2775. Voz do 2775, definitivamente para o nível 160, seu paciente do tráfego da companhia, que está a 3 milhas atrás do senhor. Ok, estamos cientes, o 2775. Inicialmente até o 160, o azul 2775. Descendo então para o nível 160, 277. 65 da Gol, 183 a bordo, 3 e 10, Palmas. Controle Salvador, boa, 2, 4, 9, 5, 8, 1, 2, 3. Queen, 1895, bom dia, obrigado. 1860 a torre. 2, 5, 4, 9, 5, 8. Na Taxi India, over New Point Tower, 118.60, okay, 118.015. Yes, the taxi by India, Hilton, and address 1015, 0195. Dona, bom dia, Papa Romeu Charlie Alpha Fox. Papa Romeu Charlie Alpha Fox. Mantenha-se em condições visuais, eu no meu pé, o senhor vou direto para Sierra November Juliette Delta, quanto para o seu espaço a bolsa? Chime mais 25 da presente. Boa no 649, essa identificação dessa via, chegada bosta para 4 mil pés, o ajuste no 015, reduza para 2509. Federal 9976, desça para 2000 pés, o ajuste no 015. Autorizado o NDB da pista 10, reporta Duna. 2005, está livre NDB, reporta a Duna 9976. Azul 4958, reduza para 230. 4958, está mantendo 200, Cruzeiro. Reposta MDL tecido, o azul 4958. Vamos lá, mais um minuto. Azul 4201, chama centro de CIF, na frequência 128.35. 12235, azul 4201. Muito obrigado, bom dia. 128, decimal 35, azul 4201. Deixa 12235. 4201. Thank you, Sidenal 9976. Passaredo 2229, desça para 2500 pés, após o SAP, voo Serra Vitor 366, parou RNAV da pistão no zero, reportando Serra Vitor 366. Passaredo 2229, sobremodulado, entendeu que é para descer para 2000, ajustado no 094, reportar o 366. Descida autorizada até 2500 pés, o ajuste no 015. Ok, 2500, 1015. Controle azul 2775, atingiu, mantendo, indo no 60, aguardando para descer. Azul 4958, detonação para o nosso sequenciamento, curva esquerda, na proa 350, o limite será a radial 240, por favor. Esquerda proa 350, limite radial 240, Salvador Azul 4958, pode voar por trás. Azul 2775, desça para o nível 050. Azul 2775, descendo então para o nível 050. Passando do ano 9976, tem a pista à vista. Será o 9976, torre 1, 18 desse momento. 18-3, confirmado? 18-6. 18-6, obrigado. Controle Salvador, voo 1865, cruza 1500 para 360. Voo 1865, contato radar na decolagem, suba para o 360 via saída Arbor 1. 360 via Arbor 1, voo 1865. Até o ponto de espera, via parte Shonen Índia, ponto de espera torre 118, desse 160, QNH 105. 0-0-0-0-0-0. Liberado velocidade? Desça com 230. 230 máximo. Passaredo após o 66, está autorizado a RNAV, seria? Autorizado, está presente. Passaredo 2229, a RNAV da pista no 0, reporta passando o terra do 366. Passaremos. Azul 4958. Agora ele está afastado 3,8 milhas, sudoeste do Rio de Salvador. Reassuma a navegação na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, descendo para o 060. Afirmativo, interceptar Mari para a chegada Mari, descendo para o 060. Azul 4958. Vai manter 220. Gol 1865, suba restrito, nível 340. Restrito 340, 865. Charlie Alfa Fox. Reportar nesse local, o seu TNI frequência. 366, campo à vista, 2229. Passaria 2229, torre 118, decimal 6. 86 até. 1865, voo direto Elefa. Elefa, 1865. Voo no 649, reduza para 2309. Vai reduzir 2309, voo no 649. Como será o número 3 na aproximação em Salvador? Sim. Controle Salvador, Oceaner 6211. Contato radar decolagem, suba para 360, via saída da EO. Ok, subindo para o 360 na subida da EL. Possibilidade a proar da EL da presente? Autorizado direto Leda. Direto Leda. O azul 2775 como traço na posição de 2 horas a 2 milhas no rumo oeste, o Boeing 738 passando 090 e subida 360. paciente, o azul 2775, e cumpre a restrição de velocidade em ICAP ou está liberada a restrição? Está livre da restrição de velocidade, o azul 2775. Após ICAP, vou ser rápido 366 para o RNAV da 50. Ciente, após ITAP, voa o Serra Vitor 366, o 2775. O 2775 está presente, autorizado já o Serra Vitor 366. Está presente o 366, o 2775. Bono 649, reduza para 210. Reduzir 210, bono 649. Federal 9976, Alfa Kilo Parte 3, posição 612 Lima. Alfa Kilo Parte 3, posição 612 Lima, Federal 9976. Serra do 366. Depois daremos um 366 descendo para 2500, ajustando 0 no 5. O 2775. O azul 4958, desça para 4.000 pés com ajuste 0 no 5. 4.015, 4958. Azul 4958, efetuando desvio. Só contornou um cúmulo aqui o 4958, agora está. A gente reporta na Proj e TAP, o azul 4958. Já na Proj e TAP, 4958. Bono 865, reautorizado nível 360, cancelada a restrição no 340. 360, autorizado no 865. Azul 4958, voo direto Serra Vitor 366, descendo para 4.000 pés, atento no tráfego 12 horas a 9 milhas, o Alfa Tango 72 da companhia. Ciente, direto 366, descendo 4.000, sentido tráfego 4958. Oxané 6211, suba até nível de voo 3411. Ok, 6211 para 340 V3, 6211. Salvador Departure, good morning, go on 1963, Fancy and 1000, 1963, radar contact, climb 2, flight level 360 via dial departure. Climb and maintain flight level 360 via dial departure, go 1963. Bono 649, voa direto o Serra Vitor 368, descendo para 4.000. 4.000, Serra Vitor 368. Azul 4958, reautorizado 2500 pés, o ajuste no 0 no 5, reportando Serra Vitor 366. Descendo 2500, 366, o 4958 reportará. Controle o azul 2775, passando o Serra Vitor 366, está visual para a pista. Azul 2775, torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, obrigado e bom dia, o 2775. Ou 1865, chama Centro Recife na frequência 126 decimal 0. 260, 1865, tem um ótimo dia. Paulo, bom dia, passarei do 2229. Passarei 2229. Alfa Juliette, remoto 1 ou 2. Alfa Juliette, remoto 1 ou 2, 2229. Um abraço, cara. Deus, Samir. Um beijo aí. Fica com Deus, mano. Valeu. M6211, chama Centro Recife, na frequência 128, decimal 35. 1283, obrigado. Controle, voo 1093, decolado passando 1510. Voo 1093, contato com a arma de decolagem, Super 360, via saída Argo 1. 360, Argo 1, voo 1093. Passou 366, 4958. Azul 4958, torre 118, decimal 6. 18,6, boa. Voo no 649. Voo no 649, desça para 2500 pés, após Serra Vitor 368, voo Serra Vitor 366 para o RNAVE da pista 10. Reforça no Serra Vitor 366, o ajuste Salvador 1015. Reforça na 366. Azul 2775, Alfa Kilo Pat 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo Pat 3, Lima. Pat Recife Center, frequency 128, decimal 35. Recife Center, on frequency 128.39, go 1-9-6-3-9. Passando 366, o gol no 649. Gol no 649, torre, 118 decimal 6. 118 decimal 6, obrigado. O 2060, a sua identificação dessa via chegada a Mário para o nível 050. Via chegada a Mário, 050, informação. Código bom no 093. Bom no 093, 4170, chama Recife na frequência no 2690. 649. No 649, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612. Controle Salvador, voo 2060, controle de TAP, preciso após voar Serra Vista 368. Após de TAP, voa o Serra Vista 366, da presente, desça para 25007, com ajuste no 015, reporta no Serra Vista 366. 2500, Serra Vista 366, vai reportar voo 2060. Serra Vista 366, estabilizado 2060. Sou 2060, Torre, 1-8 decimal 6. 2660. Salvador, muito bom dia, passageiro 2223, com a informação Delta para a Vitória da Conquista, 1-8-0. 2223, Delta, confere, autorizado para a Vitória da Conquista via rota do plano de voo nível 180. Saída Arbor 1, após Elefa, DCT Opilor. Transponde 5022, controle Salvador 1-20-8. Autorizado via rota 180 para a Vitória da Conquista, decola Arbor 1, Elefa após o Flor. 5022 no transponder, 208 ao controle após, nós estamos na 1-2. Correto, estamos pronto. Vamos. Bom dia, Conte Dado, 9B, informação Delta. Conte Dado 9000, identificação, dessa vez chegada Mari para o nível 050. Via chegada Mari 050, Conte. A intenção é interceptar o sinal do VOR Zulu. Do VOR o... Salvador, bom dia, 2060, Librão. Sou 2060, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette com 42060. Solo Salvador, é o Papatango, Mike X-Ray, Mike, posição rebota 13, solicita autorização de reboque para a posição de número 9 no pátio principal. Moto no 3 para o gate 9. Afirmo. Confirme a matrícula. Papatango, Mike X-Ray, Mike. Aguarde para o início. Aguardando. Eu passarei 2223 na escuta. A sua escuta, senhorita. Proceda. Possui um estimado para o pushback. Vou ter a aeronave para rebocar para o gate 9 agora. Estime mais 4 minutos. Gente. É o Papatango Mike X-Ray Mike, tem uma previsão aí para iniciar esse reboque? Negativo. Segui a coach. Coach Castro, desça para 2.000 pés, o ajuste no 015, autorizado VOR, porta passando, Duna. 2.000 medicina, babará, estabilizado, coach. para Passaredo 2223, puxa, aciona, tá na 1 ou 2? Autorizado, chama o táxi. Já para o táxi.